ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Horas e 52 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região, de todo o sul de Minas e leste paulista. Tô recebendo agora o pastor Osmar. Pastor Omar, Osmar, ele é representante do Conselho Mundial de Missões para a nossa região aqui, o sudoeste de Minas e o leste paulista. A gente vai falar sobre o conselho, vamos falar também sobre um evento importante que vai estar acontecendo no próximo sábado aqui em Guaranésia, próximo sábado, dia 31 de março, no Centro Cultural, a partir das 9 horas da manhã. Pastor Osmar, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Expresso. Boa tarde já, né? Meu dia 53. Boa tarde, eu agradeço muito pela oportunidade que vocês estão nos concedendo. Agradeço mesmo de coração, porque aqui viemos trazer a resposta, né, daquilo que no último programa que a gente fizemos aqui presente e o senhor havia nos perguntado a respeito do Conselho de Pastores, né? E realmente nós não havia uma informação categórica, né? Mas agora nós temos 90% já das documentações da CMM junto, em mãos, e dia 31 nós vamos acabar de receber o restante das documentações. Vamos explicar então pro nosso ouvinte, Osmar, que não acompanhou aquela entrevista lá de mais de um ano já, né? Isso, quase dois anos já. O que é esse conselho? Se chama CMM World Mission Brasil. O que é esse conselho? Esse conselho, ele vem trazer realmente valores, valores para os pastores. Por quê? Hoje nós temos convenções e até mesmo conselhos estadual. Certo. Então ele não abrange o território nacional por completo. E existem algumas convenções e alguns conselhos que são nacional, em termos de Brasil, certo. Se tratando de Brasil. Agora, existem minorias de Brasil nacional e internacional. Entendeu? Então, existe uma questão de convenção para conselho. A convenção, ela é mais capitalista, visa muitos lucros e assim por diante, né? O conselho, ele vem valorizar, dando direito ao ministro. Ao pastor. E ao pastor, né? E a CMM, ela é muito criticada em termos, porque nós cumprimos o Salmo 133. O tão bom e quão suave é que todos vivam em união. Como também em Hebreus 12, 14 diz assim, que nós é importante nós ter paz com todos, sem a qual nós não veremos o Senhor. Então, nós temos a parte unitária, que são maçônico. Nós temos nosso meio maçônico, nós temos padres, nós temos todos os credos religiosos. Então, o CMM, esse Conselho Mundial, ele não é apenas um conselho para pastores de igrejas evangélicas. Não. Ele é aberto a todas as religiões, ele abrange mais religiões, todas elas. Ele dá documentações, ele documenta. Tem rádios, ele documenta rádios, instituição. Ele dá um suporte em todas as áreas. Entendeu? Até para deixar claro para o ouvinte, esse conselho, ele não é uma igreja. Não. Pastor Osmar, ele não vai fundar aqui uma igreja do CMM. Isso não vai acontecer. Não, no, eu tenho juntamente com a CMM, filiado, né? Sim. Que eu sou o pastor presidente da Assembleia de Deus. Sim. Missão Belém, bem entendido. Sim. Não é Belém, missão. entendeu? Nós somos da Missão Belém, só que ela é filiada à CMM, entendeu? Ela é só afiliada porque ela é amparada por direitos legais. Entendi. Né? E qualquer coisa que a igreja, a Assembleia de Deus Missão Belém precise, ela pode recorrer ao CMM. E ela recorre ao jurídico, né, da CMM, porque está lá para atender vocês. E aí a gente vai fazer o que precisa se fazer, né? E tem alguma orientação espiritual também, o CMM? Ele dá esse suporte espiritual, já que é um grupo mundial? Isto, nós somos também da CMM, mas também temos juntamente com a CMM a CIPAM. A CIPAM, qual é o propósito da CIPAM? É um conselho interdenominacional. Certo. Ele pode ser para qualquer credo religioso. Mas por que a CIPAM? Porque ele vem formar os pastores, os ministros e aquele. Então, esse trabalho mais é com a parte de formação. Por que formação? Porque hoje nós temos muitos pastores, muitas igrejas aí estão trabalhando em cima do proselitismo. E isto, na realidade, se nós for procurar por lei, não é crime. Não é crime. Mas só que o que está acontecendo no meio evangélico e até mesmo em termos de Minas é que muitos pastores são capacitados, não tem o preparo suficiente. Não tem o preparo. Então nós temos, por exemplo, Guaranésia como exemplo, vamos assumir Guaranésia. Nós temos 20 mil populações, pessoas dentro de Guaranésia. Nós temos dentro das instituições de dentro de Guaranésia, nós não chegamos a 2.000 pessoas. Então, qual que é o problema de Guaranésia? Você funda uma igreja hoje, Antônio Cláudio, e os adeptos da minha igreja vão para a tua igreja. Sim. Que progressão está tendo? Não está tendo progressão, entendeu? Então a CMM junto com a CIPAM está dentro de Guaranésia e também do estado de São Paulo para esta finalidade. Nós vamos comprar briga. Por quê? Porque é uma briga grande. Isto, nós vamos comprar briga e nós estamos preparados para isto, principalmente eu. Por quê? Porque o proselitismo, ele não é um crime, mas só que se eu falar da sua pessoa, eu tenho que provar juridicamente. Sim. Entendeu? Antônio Cláudio, você tem um probleminha que você fez lá atrás, que é isso e aquilo. Então eu tenho que provar. Então o que está acontecendo no meio evangélico e nas igrejas, principalmente de Guaranésia, é isto. Pessoas estão deixando a igreja aqui, estão indo para outra igreja e falando mal do pastor lá. Entendeu? Então isto tem que se acabar, porque se não, vai gerando processos e mais processos, e nós acreditamos que a promotoria, juntamente com a pessoa do juiz, eles têm muito o que fazer, têm muitos compromissos. Fica preocupado com essas picuinhas. Mas o pastor Osmar, mas me vê agora, você disse que tem muitos pastores despreparados, eu realmente acredito que tenha mesmo, a gente percebe isso. No caso das pessoas, o Antônio Cláudio, por exemplo, eu vou na igreja X, na igreja evangélica X. De repente, não estou gostando muito daquele pastor, eu vou para a igreja evangélica Y. Eu tenho esse direito. Sim, tenho direito. Esse é o direito de todos. Todos Sim. têm essa liberdade de sem sair problema. Sem o que, problema. O que o Antônio Cláudio não pode fazer é sair da igreja X, chegar na Y e falar mal do pastor da igreja. É isso que vocês vão tentar combater. Isso, nós vamos tentar combater, porque, na realidade, o que é o Conselho de Ministro? O Conselho de Ministro é para ajudar quem está caído. Entendeu? Sim. Se nós olharmos de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que todos tiveram suas falhas, seus altos e baixos na vida, mas foram pessoas que foram ajudadas. Eles têm as suas qualidades, e cada um dos cidadãos tem a sua qualidade, entendeu? E nós temos que ajudar a levantar essas pessoas. E vocês vão brigar também com os pastores que não estão preparados? Olha, se acontecer de pastores se levantar contra a minha pessoa ou contra a CMM, nós iremos até procurar o judiciário, procurar o promotor, o juiz, sim, e se precisar nós vamos fazer de tudo para descobrir o que está acontecendo, mas tudo juridicamente. Sim, mas é apenas se procurarem, se mexerem com o senhor e com a CMM, ou se de alguma forma houver um desvio de conduta de um pastor? Isso. Se chegar uma denúncia até o senhor, por exemplo, a gente já teve casos aqui em Guaranésia de pastores, a gente nem pode chamar de pastor, que é pilantra, de tentar vender a igreja de a porta fechada, com bancos e fiéis dentro da igreja. Então, e aí, se chegar uma denúncia dessa no senhor, que o senhor irá fazer? Então, nós iremos acionar o jurídico da CMM, entendeu? Por ser o presidente da local, né? A gente vai acionar o jurídico, nós vamos acionar também quem está na responsabilidade deste indivíduo, né? Que está querendo vender a igreja com tudo, né? E vamos saber se ele está sabendo do que está ocorrendo. E vamos em cima. Por quê? Primeira coisa, que a igreja não é para se vender. A igreja é do povo. Sim. Entendeu? Desde a hora que você entra ali, você sabe, você tem toda a liberdade, né? Você precisa usar um toalete, você vai lá e usa e pronto, acabou. Você sabe que precisa, tem umas coisas ali para ficar cheirosinho, bonitinho, tem algumas coisas que precisa se comprar. Então você tá ciente que você tá dando dinheiro para... Você é o administrador daquilo ali, né? Isso. Então, mas chegar ao ponto de vender, ué, não é gado. É. Não é gado, entendeu? Mas então, se esse tipo de denúncia chega, não só esse tipo de denúncia, mas outros, a CNM vai correr atrás e vai buscar os defender os isto, fiéis. Isto, tanto que nós vamos atrás também da convenção do camarada, nós vamos ver o que está acontecendo, se a convenção do camarada está sabendo, se o conselho do camarada está sabendo do que está acontecendo, e iremos tomar providências, e iremos fazer todo o levantamento e até mesmo, ó, paralisar todos os bens dele para averiguação da justiça. Então vocês vão ter esse suporte jurídico aí para correr atrás realmente. Isto, tanto que a minhas documentação, ela, hoje eu sou o presidente aqui de Minas com São Paulo, mediante aprovação de Genebra, da Polícia Interpol, da Federal e da UFBI. Isso então, tudo são aprovados pelo CMM. Como o senhor isso, é um representante do CMM, tem toda essa aprovação, né? Tem toda a aprovação. Senão a pessoa vai pensar lá que o FBI investigou a vida do senhor para essa representatividade, não é isso? Não. O FBI. Eles fazem um levantamento, né? Para ver se a gente é capacitado e tudo, mas não é assim para. Entendeu? O José dos Santos, boa tarde a todos aí. Antônio Cláudio, pergunte aí para o pastor, a Igreja Católica, isso, palavra aqui do José dos Santos, recomenda que um católico não pode ser maçom. Vocês evangélicos não recomendam isso também? Tá. Olha, nós temos no meio evangélico muitos maçônicos. Na realidade, nós não concordamos, mas pela liberdade de expressão, nós não podemos nos contrapor contra este ou contra aquele, entendeu? Nós temos, por exemplo, muitos que a gente não podemos, por falta de ética, né? Se nós usarmos o nome e tudo, mas nós temos muitos pastores que são maçônicos. São pastores, mas são maçônicos. Isto realmente fere realmente a ética eclesiástica, né? Realmente, mas desde então a gente não pode se opor, porque se a sua convenção ou seus superiores não falaram nada, não fizeram nada e nada tem chegado até a gente, então a gente não tem como fazer. Mas que não é importante isto, não é. Nós amparamos. Sim. Entendeu? Nós amparamos eles, toda instituição. Amparamos todas as instituições. Mas, independente disso, não aconselhamos. Ou somos ministro, ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ô, pastor, o senhor foi perseguido nas redes sociais? Pelo sim. Facebook, no Facebook, sim, sim. Nos blogs? Sim. Como é que foi isso? O que, que aconteceu, pastor? Eu participei de algumas convenções e fui até separado, fui mesário e tudo, fui separado pelo departamento também para tomar conta do departamento cultural da educação, entendeu? Mas quando eu comecei a trabalhar, realmente, as pessoas que pediam uns estudos para mim, nunca que chegavam para mim. E eu comecei a ver certas coisas e tudo, e me entristeci muito e até saí dessas convenções, né? Então, e aí eu comecei que a CMM, de repente eu estava muito triste, abalado, porque no meio evangélico aconteceu uma baixaria dessa, a gente fica meio detonado, né? E de repente um doutor apóstolo Geraldo lá de Belo Horizonte pegou e estava conversando comigo e tudo. Eu falei assim, eu não quero saber mais de nada não, porque isso aí é tudo uma baixaria, né? Aí ele começou a falar da CMM para mim e falou assim, não, vamos fazer uma coisa, nós vamos te dar um apoio e nós vamos conseguir fazer alguma coisa e você vai se levantar assim. E nós estamos aqui para amparar aquele que está realmente caído e tal, que aconteceu isso e aquilo. Foi aí através desse pastor que ele apresentou então a CMM. Isso. E aí eu falei para ele tudo que tinha acontecido e tudo, né? E aí eu comecei a me colocar anúncios da CMM, né? E o camarada se achou na obrigação de entrar, né? Entrar, aí eu acionei o doutor Cristiano Rose Bass, que é um judeu, que é o presidente, é o vice-presidente mundial e presidente nacional, né? E da CMM, aí ele pegou e me mandou as coordenadas de leis e tudo, e eu lancei na internet também, né? Aí ficaram meio quietos, né? Pianinhos, ficaram caladinhos. Pastor Osmar, a gente vai fazer um intervalo comercial, depois a gente volta para falar desse evento que vai acontecer no próximo dia 31 de março. Aí a gente fala sobre esse grande evento que vai acontecer aqui em Guaranésia, no Centro Cultural, no próximo sábado, né? Dia 31, isso, a partir das 9 horas da manhã. Fique ligado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Estamos de volta no programa Expresso, daqui a pouquinho tem bate-papo com Sebastião Aparecido de Jesus, o Tião Cascudo, já aqui no programa Expresso. A gente vai agora para a segunda parte desse bate-papo com o pastor Osmar. O pastor Osmar falou aqui sobre os maçons, pastor, e aí tem um ouvinte bravo com o senhor aqui. Nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dela, Silvana. Tony Cláudio, sou de Guaxupé. De onde o pastor Osmar tirou essa ideia aí que pastor pode ser maçônico? Isso não existe. Ele deixa as pessoas confusas, Antônio Cláudio. Ela também é da Assembleia de Deus, a Silvana, pastor. Na realidade, não se pode, né? Não se pode, e inclusive a Assembleia de Deus mesmo admite estas coisas do pastor ser maçônico, né? Mas infelizmente na lista dos maçônicos, se nós formos recorrer, nós vamos encontrar muitos pastorzão lá, né? Que diz ser pastores e tudo, mas na realidade estão realmente de braços dados com aquela aliança maçônica, né? Então, mas quanto a isto, nós, como eu já te disse, nós não podemos nos opor. É realmente inadmissível de nós aceitarmos tais coisas, né? Mas se os pastores deles não falam nada, não questionam, né? Por capitalismo e outras coisas mais, né? Então, quem será nós para se opor? Mas existe, aqui na nossa região, existe pastores que são maçônicos ou não? Aqui realmente eu não cheguei realmente a ter conhecimento de pessoas como pastor ser maçônico aqui, né? Mas em outros estados nós temos grandes pastores aí que são maçônicos. Pastor, vamos falar desse convite que o senhor vem fazer aqui para a população, sábado, dia 31 de março, né? O grupo CIPAM, Conselho Interdenominacional de Pastores e Ministros, e a CMM, Conselho Mundial de Missões, realizará a partir das 8 horas da manhã, né? Palestra sobre desenvolvimento de igreja e ministros, cujo tema abordado será a regularização de ministérios, líderes, com orientação jurídica especializada e apresentação dos trabalhos. Esse evento vai estar acontecendo aqui no Centro Cultural, ele é aberto para todas as igrejas. Como é que vai funcionar, sim, pastor? Sim, vai funcionar para todas as igrejas, todos os credos religiosos, todas as instituições, entendeu? Até mesmo aquelas casas de dependentes químicos e assim por diante. Todos que quiserem participar da palestra ali, ver como que é os direitos, como que se faz para ter tudo legalizado, porque a CMM está trabalhando e estará trabalhando em cima de legalização, entendeu? Para não termos dores de cabeça com a lei. E a melhor coisa é o que Jesus disse: o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Então, teremos que ser prudente, né? Temos que ser prudente, e se tiver algum amigo, alguma amiga aí que está fora das normas, vá lá ver como que é, e nós estaremos ali aprendendo para se legalizar todas as documentações e fazer todos os aparatos legais. A ideia então é que essas entidades todas participem. Participe. Se a loja maçônica quiser participar. Maravilha. Pode participar, sem problema. Pode, sem nenhum problema. Dentro da liberdade de expressão e dentro dos direitos da legislação, nós não podemos desampará-los. Esta é a maior realidade. Sim. Por quê? Por que que Guaranésia tem simplesmente dentro das comunidades, dentro das instituições, simplesmente não chega a 2.000 pessoas? Por quê? Porque ficam discriminando essas pessoas. Sim, não tem nem isso. Nós temos que entrar no diálogo, nós temos que ver qual que é o problema. Qual é o problema? O problema está nas pessoas de não ir na igreja ou está nos pastores? Entendeu? A Bíblia fala assim em Hebreus que nós devemos honrar e lembrar de nossos pastores que velam pelas nossas almas. Então nós vemos por este lado que o erro está nos pastores, entendeu? Então, se nós criticarmos, se nós formos mexendo em feridas, nós só vamos causar desastre. Então é o que está acontecendo. Mas o nosso objetivo maior é de agregar as pessoas, de entrarmos no bom senso, de se conversar, de se ao diálogo, para se legalizar. A união. A palavra-chave é essa. É a união. A partir então das 8 horas da manhã do próximo sábado, isso, no Centro Cultural, todos estão convidados. Né? É um convite especial que o pastor vem trazer aqui de todas as cidades, né? não necessariamente só de Guaranésia, todas as cidades da região. Se tiver algum pastor ouvindo e quiser participar, não só pastor, né? Mas membros de igrejas, né? Membros de entidades aí, comunidades terapêuticas, podem vir, serão bem recebidos. A entrada é franca, né, pastor? Isto. Entrada franca, vai começar às 8 horas da manhã. No Centro Cultural aqui de Guaranésia. Maiores informações, pode falar diretamente com o pastor Osmar. O telefone é o 98822-2238, pastor, é isso? 39. Precisando já de usar óculos já, pastor. 35, 98822-2239, pelo WhatsApp, o pastor vai atender e passar todas as informações. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente, a gente encaminha pro pastor, depois a gente retorna aí com a resposta para vocês. Pastor, sucesso no evento aí do próximo sábado, viu? Eu que agradeço, né? E também quero parabenizar a sua pessoa por estar nos recebendo aqui na rádio mais uma vez, e agradecer também aos mercados, às padarias que vai nos dar um cafezinho pro pessoal, que vai, né? A dona Cida ali do mercado ali na Vila Nunes, que vai nos ajudar, o São Geraldo do Seu João, professor Adriano ali dos irmãos Duarte. Ah, irmãos Duarte. É, o Maurício ali da padaria, o Toninho Paletó. Toninho, né? Grande Toninho Paletó. É, nosso amigo inseparável de todos os dias, das necessidades, que sempre está nos ajudando, o Nelson da padaria, e o Toninho da padaria também, lá da Panificadora Carvalho, né? Isto. Então, para nós é um grande motivo de alegria e prazer, não só de participar da sua rádio aqui, para nós fazermos este anúncio desse evento e também agradecer, enfim, a todos, né? Até mesmo vamos ter uma cantora mirim daqui de Guaranésia que, opa, vai ser surpresa, né? Porque nós temos um raciocínio assim, nós usamos pessoas de casa, não buscamos de fora, entendeu? Nós temos que usar gente de casa para que haja desenvolvimento e igualdade. O talento aqui de nossa casa, isso, né? A Roberta Soares mandou aqui uma mensagem: o humano vê a imagem, Deus vê o coração. Isto. Valeu, Roberta, obrigado aí pela mensagem. Pastor, muito obrigado pela sua, obrigado, participação. Intervalo comercial e na sequência tem Tião Cascudo aqui na Pássaro da Ilha FM. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.